Salvador, o bolo 754, bom dia, Papa Serga. Voo 754, unidade alinhada decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1 nós. Vem decola na pista 1-0, voo 754. OCL no 431, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, no 2. Será que essa reta está no 3205, posição 9? 3805, autorizado na 9, reporta ataque. Reporta ataque. Voo no 754, decolar 232, controle 120, decimal 8. 208, tenha uma boa tarde. Série no 431, está autorizado para uso pista 1-0, vento 1-20 graus, 1-2 nós. Salvador, Oxenero 6315, passando dona, já reduzido. Oxenero 6315, tinha aproximação, reporte marcador externo baixado e travado, ajuste 1-0, 1-2. Já está baixado e travado, vai reportar o localizador 6315. Para Pouso 1-7, então. 7, Mike Fox, artificial, curtindo a aproximação, reposta na vertical da rotatória. Força dele, então. Sim, Parcialmente autorizado. Vento 120 graus, 12 nós, 1431. 805. Ajuste 1012. E a parte do ponto de 386, boa. Pronto, Boron 600. Negativo, nível 390, autorizado 370, Natal, aperto do 10, decolagem da 10, curva esquerda, saída pulca, transição de par, controle em 120.8, transponda 51.13. Natal, nível 370, autorizado 10, decolando da 10, curva esquerda, perfil, pulca de par. 208-513-2. Vai chamar o Pushback. Sério no 431, solo aos 3.000. Livrar a esquerda na hotel para o pátio militar. Vai ter escuta até o corte, bom dia. Inteligível. Usar a rotação, é Mike, Foxtrot CA. Sente Mike, Foxtrot CA, continua aproximação, é Boeste 3.000 da final da 17. Foxtrot CA. Snap 3.5, autorizado pouso, pistão na 0, vento de uma centena com 1 ou 2 nós. CV pouso na 0, 6.3.5. Confirmando 1.012, né? Afirma, 1 na 0, 1 na 2. Equipamento rádio ininteligível. Rádio. Solo Salvador, azul 4089, tem informação Mike. 4089, Mike, confere, agora resposta. Agora toda previsto para a vitória. Ok, meu questionamento. Saída prevista para a vitória. Dael. Metro 906, muito boa tarde, mantendo escuta e aguarda. Dois quatro, muito boa tarde, prossiga. Tucaracaju, aguarda a cópia. Me chamou com a sua matrícula da aeronave, por gentileza. Força aérea na 368. É o Cometa, confirme? Mantenha a escuta guarda com a Cometa 106. Cometa 106, acionamento a critério, vai guardar para o táxi junto com a cópia. O Xanerme 1315, solos 39, libere agora a pista, chame solo em 1219. 219, daqui a pouco. Tá. Sinal no 7, baixado e checado, Mike Foxtrot Serra. Livre pouso no 7, uma centena 109, Mike Foxtrot Serra. Foxtrot Serra. Então 106, tá pronto pra cópia? Cometa 106 na escuta, tá pronto pra cópia? Azul 4089, pronto cópia? Pronto cópia. Azul 4089, autorizado vitória, 360 ao nível. Decola da pista 10. Saída E da El Leda Ace. Em outro intercepto superior 50 e prossegue até o destino. Aciona no transponder 5041. E a frequência do controle é 120.8. Centro autorizado, nível 360 para a vitória. Recolhe o 10, pega da El, Luda, Field, 37.350, boa vitória. Aciona 5041, controle 208, azul 4089. Cotejamento correto, chama proposto na parte 5. Oxa 6315, ingressa via Gillette para o 09. Gillette para o 09, 6315. 1924, pronto, cópia? Jono 924. Está autorizado para Maceió, 350 nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Base de decolagem, curva esquerda, processo de Epulus 58. Aciona no seu transponder 5111 e a frequência do controle é 120.8. Cometa 106, tá pronto? Tá cópia? Tá autorizado para Natal. Decola da 10, o nível é o 110. Após decolagem, curva esquerda na saída Conde. Prossegue direto Natal. 5056 é o transponder, 120.8 a frequência do controle. Torre Salvador, Papa Tango, Oscar Teofilo. Oscar Teofilo, Salvador, ciente do tráfego, reporte checado, pistão 7, 130 graus, 1-19, Oscar Teofilo. Ciente, vai reportar, bastante travado, Oscar Teofilo. Planejamento correto para táxi, chama a torre em 118.6. O altímetro marca agora 1.002. Confirme por gentileza a matrícula. Gente, mas até me escuta a guarda-costa, por favor. Então no 06, livre, reporte na hotel. A intenção é decolar a partir da interseção ou prossegue até a cabeceira no 0? Gente, acuse pronto no ponto de espera do hotel Cometa ou no 06. Também é 7, está autorizado para Natal. 110, amigo. Decola da 10, sai da Conde. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5577 no transponder. 119, correção 120.8 é a frequência do controle. Baixado e travado, Oscar Teofilo. Livre pouso no 7, qual é o pátio de destino após o pouso? Pátio 5, em frente ao Star. Sente. Momento correto, 02 a bordo. Tem livre acionar para o táxi, chama a torre em 118.6. O altímetro marca agora 10, 12. Bom, nome é 00, autorizado. Se tiver acionamento, chama a taxa. A outra aeronave que chamou sobre a modulada, prossiga por gentileza. Bruno 924 é o número 2 do setor, vai manter no escuta e aguardar. 549, Vitória da Conquista, pronta cópia? Está autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10, sai da Arbor, direto. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5126 no transponder, 119, correção, 120.8, é a frequência do controle. Alternativa, apesar do vento, da conquista direto, 5126 no transponder, saída árvore, curva à direita após, e a saída 19208. Olá, os 4, 5, táxi livre e companhia, ou estacionar frequência livre, Oscar Teofilo. Confirma o que você pode estar. 5126. tiver questionamento no 05 azul, 4089. 4089 autorizado, por gentileza, na hora do ataque. Controle Salvador, o Felipe 5. Uno 06, Cometa 106 autorizado a alinhar e decolar. Uno 20 graus, Cono 4 nós, Cometa 106. Vitor Juliette, muito boa tarde, estou autorizado vou local no pé, decola da nossa sétima cheia após decolagem direita. Aciona no transponder 01151, 119, correção, 120, decimal 8, a frente do controle. Para nós, o Chaner 6320. 6320. Cotejamento correto, fracionamento de táxi 186, 1012 na altímetro, até a próxima, Julie. Táxi, Gol 9600, 144 a bordo, alternando Maceió, 12h55. Segue via ideal, ficando no ponto de espera 1186, o altímetro marca 1012, Gol 9600. Ideal, ponto de espera da 1086 com 1012, Gol 9600. Mike Vitor Índia, muito boa tarde, prossiga. Metendo, fica a guarda-copa, por favor. Metendo, fica a guarda, Gol 924. Assim que era a nave da Azul iniciar o táxi, eu autorizo o seu push. Metendo, fica a guarda. No 20, decimal 8. Uma boa tarde. Camarão, controle, 20. Via Pátio em Vem Alta, agora no ponto de espera 1186. O altímetro marca agora 1012, tem bom voo azul. Posto 0, chega 6320. Gol no 806, aguarda pro push. Gol no 924, após a passagem de tráfego azul, está autorizado o push no 01. Vitor Índia, decola com proa nordeste? Na hora após a passagem ali, mantém cabeceira no 0, Gol no 600. Após a passagem, ela na curta ali, mantém no 0, Gol no 600. Tá autorizado para Aracaju, mil pés, decola da 17, corredor forte. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 50, correção, desculpa. Aciona 0273 o transponder, 119.35 a frequência do controle. Afinal, o Romeu Babatão. Buda. O Romeu Papatango, qual é o seu pátio de destino após o pouso? Pátio 4, Romeu Papatango. Pátio 4, sente. O Vitor Paparosca inicia e mantém a posição na interseção Papá, Vitor Paparosca. 120.8, controle, até a próxima, Mike, Victor Inter. Mantenha o ponto de espera 4089. Se o táxi reporte na interseção hotel Cometa 67. Paulo Salvador, Oxenero 6315. 6315, prosseguir. 23, só para confirmar, tem noção da 350, está válido agora ou é via rota interna? Para Guarulhos. Tá, vou dar uma checada aqui só um minuto, ok? 23, se tiver já com a autorização, apesar de uma sua ABC 5, se puder antecipar já a autorização, eu te agradeço. Tá, ok, assim que eu receber eu paro, sem problema, ok? Para Guarulhos. Obrigado. Só me confirma se tem a 35 ou 321 para preparar. Tá, ok. Só um minuto. Obrigado. Confirme, é o Oceaner 63? 15 para Guarulhos, e o ABC 15, confirmado em ABC 172. Ok, esse que eu recebi o pago, só meu. Ok, muito obrigado. Salvador, Paulo, Oceaner 63, 60, livrou na disputa. 6320, prossegue Alfa, chamando o seu Guilherme. Alfa, 6320. Vitor Paparosca, mantém a posição. 94 para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge intercepta a Perdulo 10 e prossegue conforme rota prevista. Aciona 5112 no transponder. 119, correção. 120, decimal 8, a frequência de controle. Decola da 10, tá é o Linda, pode recepta por Perdulo 600. Puxa no 03, igual 394. Vivo, solo 35489, tá pra estacionar e puxa. Autorizado, chama ataque 35489. 4089. Autorizado, 4089. Tá. 103, assim que o tráfego da Golf encontra-se no 7, iniciar o táxi será autorizado para ingressar via Juliette para remoto no 3. Aguardar o tráfego da Golf no 3. Coríndia, mantém escuta. Alfa Vitor Juliette, livre acionamento, reporte táxi Alfa Vitor Juliette. Romeu Papatango, solo 54, backtrack, táxi de regresso, reporte livrando, parte 4, Romeu Papatango. Espera, chama torre, 118.6. O altímetro marca agora 1012, tem um bom voo, gol no 806. Esse voo local meu pé, confere? Gráfico eleito autorizado, voo local meu pé, decola da 97, corredora C, após decolagem curva direita, aciona no transponder 0145 e 120 decimal 8 a frequência de controle. Passa 1500. 4089 decolou 55, chame controle em 119, confirmando em 1208. 1208 a frequência do controle, uma boa tarde, 4089. 208, bom, semana. Igualmente. Vamos lá, fica bravo, mas não escuta a guarda, por gentileza. Decola imediato, confirme. Está autorizado ingressar, alinhar e decolar da pista 10. O vento é de 130, uma dúzia nós, gol 924. O Xanã 63 e 95 na escuta. Consiga. Eu já possuo aqui a sua autorização, pronto para copo? Afirmo. Está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível, decola da 10. Saída Arbor Transição Elefa, Elefa intercepta Zulu 2-1 e prossegue conforme a rota prevista. Aciona 5140 o transponder, 120 decimal 8 a frequência de controle. Aproximação, saída Arbor. Arbor Transição Elefa. 5-0-3-6-0 Guarulhos, acorda 10, saída Arbor Transição Elefa, intercepta Zulu 2-1, transponder conforme plano. Transponder 5140, controle de 20, decimal 8, 63 no 5. Contagiamento da reta, cima quando pronto para o pulso. E vai chamar, obrigado. Voo 35489, ponto para o táxi. Total 59 pessoas a bordo, 63 e 50 apenas Salvador. 35489. 35489, prossegue via Tátio, Índia e Alfa, equado no ponto de espera, 118,6. O altímetro marca agora 1012, tem bom voo até a próxima, Tripe. Felipe, Pátio, Indy, Alfa, 2-18-6. Muito obrigado, daqui a pouco nós estamos de volta. Fica bravo, prossiga. Os 4 decolou 5-7, chame controle em 119, confirmando em 120, decimal 8, 1208, uma boa tarde no 924. Tá, boa piorada, né? Até logo, obrigado. Até logo. Vitor Paparosca deverá manter a reta até o 030, até 3000, confirmando. O vento é de 120, com uma dúzia nós. Tem decolagem autorizada da pista no 7, Vitor Paparosca. Oscar Bravo, tá no Pátio 3, confere. Opção 4-4. Qual a sua posição no Pátio 3? Agora sim, eu fiz a opção. Ok. Sua decola comprou a norte? Tá, ok, então. Eu vou coordenar aqui com a torre e já pago a sua autorização, tá ok? Gente, uma boa tarde.